primeira vez perdeu, pô. Verdade. E tirou onda pra caramba aqui, não tirou? Muita. Inclusive essa hora que eu mais tiro onda, é a hora que eu canto qualquer coisa que vem na cabeça, não tem... É, essa hora, se eu errar a letra, desculpa. Mas eu não costumo errar, não, hein? É, sou fã de pagode, fã, respiro pagode minha vida inteira. Vou começar com essa aqui, ó. E foi assim que tudo aconteceu. Se quis olhar, mas quero querer se dar. Já foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora é só. O quê? Seu namorado, esse é seu novo namorado. Com muito prazer, apaixonado por você. Por você, seu namorado, eu sou seu novo namorado. Eu sou seu novo namorado. Com muito prazer, apaixonado por você. Por você. Sempre fomos encaixe perfeito, não consigo fugir desse jeito. De repente minha vida mudou, foi nessa hora que a lua acabou. Já não sentia mais sua falta, não tinha medo da solidão. Fui embora e nem pensava em volta, assim acabei com o seu coração. Eu sei que dei bancada contigo, nessa hora eu fui seu amigo. Você se apaixonou loucamente por mim, não queria saber do perigo. Fui embora, te deixei chorando, sou culpado, não tô me esquivando. Eu mereço sofrer, eu sei disso, mas não tô querendo nenhum compromisso. Mas foi assim, então tudo terminou. Você nem sequer notou que a gente quase não se via. Parecia até que não se conhecia. Que era lindo, ficou triste. Eu já apenas amizade existi. Oh, tudo acabado. O nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existiu. Enquanto existia amor. Enquanto existia amor, tudo acabado. Nosso amor não está acabado. Nosso lindo amor, enquanto durou, foi bom enquanto existia. Enquanto existia amor, acabado. Nosso amor está acabado. Acabou. Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto existia. Seguinte, hoje é o último pacote, eu tô muito empolgado, porque eu vou ficar com saudade. Eu vou cantar até cansar. É isso aí. Eu vou cantando. Até onde tiver gente aqui, eu vou cantar. Então não posso mais ficar sem meu amor. Quero vivo sem você. Tudo é mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo que eu te dou abrigo. Dentro do meu coração não existe culpa, é só sentimento de luz e não de escuridão. Eu quero te ver pra te montar o meu dia pra você. Os meus planos e danos me bateu carinho, carinho. Não sei pensar em te perder. Pode oferecer a vida, o mundo é tudo. É lindo. Apague a luz, vem pra meu lado, vem ser luz. Não é pecado, não tenho medo. Toma cuidado, fazer amor é tudo. Apague a luz na intimidade. O amor conduz quando é verdade. Faz um sonho realidade. Vem meu amor, apague a luz. Fica à vontade, Clubia, pode cantar. Me chama de amor. coração. Só maior, só maior, só maior, só maior, só maior, só maior. Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, é maravilhoso. Tudo que a gente passou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso. Como foi? Coral bonito, vai. Você não está aqui. Por que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora, por que você não está aqui? Por que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora, por que eu amei? Se amou no peito do armário, a dor que se entregou e separou de um mochinho de felicidade. Chora não, mãe. Chora não, mãe. Eu vejo que o nosso amor tem que acabar assim. Se fica um gosto amargo, a vida é tão ruim. Eu sei saber. Tá disfarçada? Se no canto, agora sim, você dá. Eu também, né? Foi bom te amar, fazer amor de madrugada. Se dá, fazer você meu tudo e nada. Elaia, elaia. Pra se dizer que a emoção vem depois da razão. Faz um coração morrer de paixão. Temos que ar alguém soltar a dor. Somada a solidão se torna mais veloz no sorriso a atacar. Minha mente torna a mesma de criar. Pra amar e amar, amor. Poder dizer que o amor é uma certeza. Enfim, se perde no canto, cara, a procura de outro, por fim.